Amanhecer, olhei para o horizonte, a estrela da manhã nasceu sobre os montes. Fiquei a olhar todo aquele esplendor, imaginando como ser pra tu, ó meu Senhor. Com uma caneta eu estava a escrever palavras sinceras que vinham assim dizer. Como verdadeiros adoradores, os povos caem submissos a ti, pela causa da verdade e da justiça. Nós bendizemos ao teu santo nome. A estrela da manhã nasceu sobre os montes, irradiou o esplendor, iluminou o horizonte. Assim pude dizer: foi tu, ó meu Senhor, que criou todas as coisas, demonstrou seu amor. No princípio criou os céus e a terra. Como se não bastasse, fez separação entre a luz e as trevas. Pois se não fosse a luz do sol, as ervas do campo jamais floresceriam. Se não fosse o teu amor, o teu povo jamais existiria. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito. No princípio criou os céus e a terra. Pode crer que a verdade seja dita então. O que temos a falar, falamos desse sol. Pois Jesus, ele é a rima que nos dá inspiração para continuarmos a falar da salvação. Esperamos que a mensagem toque no seu coração. Pois quem tem Jesus ama sempre o seu irmão. Temos que amar, trutar uns aos outros. Vamos, mano, não seja orgulhoso. Não é porque sou pobre, alto ou pequeno, branco ou amarelo, preto ou moreno. Diante do Senhor não existe preconceito. Pode crer que felizmente existe dentro de você. Você já imaginou o mundo em sua imensidão? Imaginou quem o criou, sua gloriosa perfeição. Pois eu te digo, mano, maravilhoso é Deus. Então, na ternura de uma oração, a sua mão se estende, pois o Senhor atende a oração daqueles que pedem com sinceridade. Falamos a real, falamos a verdade, pois sou América Rappers e não existe falsidade. Não existe falsidade, não, não. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. No princípio criou os céus e a terra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. No princípio criou os céus e a terra. No princípio Ele criou os céus e a terra. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Se fez. É isso aí, aí. Pode crer, meu irmão. O Senhor criou o dia, criou a noite pra você e pra mim, tá ligado? Fez a separação das luz e as trevas. Aí, ressurreição, AR, mano, Gil, é nóis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Pode acreditar. Todas as coisas foram feitas por Ele. Segura. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito porque se fez. Porque no princípio criou os céus e a terra. Nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que